É engraçado, mas a vida é assim. As merda que cê faz te encontra no fim. Se merece ou não, é tanto faz, né, fi? Tudo tem o seu preço e o seu, esse daí. Ninguém se importa, dá as costas e não nota que de um jeito ou de outro as coisas sempre volta. Engole e suporta, até que revolta. Aí vira um monstro que ninguém mais controla. Somos ser humano que erra todo momento. Acha que tá ganhando, mesmo perdendo. Será que Deus escreve linhas tortas mesmo? Ou é nós que não tá sabendo interpretar o roteiro? É bicho feio, uma luta injusta que nunca chega no fim e os golpes quase derruba. Que preocupa é o porquê nessa altura. Viver por viver ou morrer na tortura. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo. É um conflito interno, já nem sei ao certo. Os tiros vêm de todo lado, eu sempre tô no lugar certo. Vai entender se nem eu mesmo me entendo. Tô tentando acertar, persistindo no erro. É uma bomba relógio, ambulante, com chance de explodir sem razão a qualquer instante. Um coração pulsante é um perigo constante. Age sem pensar e o resultado é chocante. Quem me responde o porquê de tudo isso? No momento eu sou meu pior inimigo. Mais uma vez sozinho, tô todo perdido. É impressionante o que eu consigo fazer comigo. Antes tinha motivo, hoje eu nem preciso mais. Tô entregue, já era, agora tanto faz. Quantos sonhos, já destruí um a menos, um a mais. Cheguei no limite, sem poder voltar atrás. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo. Tô pagando preço por ter sido fraco. É meu erro, minha culpa, meu fardo pesado. Não vou agora tentar encontrar o culpado, justificar o que pra mim é inexplicável. O que me deixa mais triste é saber o quanto eu fiz sofrer. Quem nunca fez por merecer e pra quê? Quantas vezes sem comer, sem dormir até me ver, eu nunca consegui entender. Me acendo mais um cigarro e minha morte aguardo. Viajo na fumaça no último estágio. Eu não sei ler nem escrever, isso é notável. Mas ninguém prepara um castigo, bobo eu preparo. Sem novidade, é só mais um caso. Nesse caso, mais um caso enterrado. Já nem te peço, Senhor, pra amanhã tá do seu lado. Só dá mais uma chance pros que restaram. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo. Fim de carreira, perigo intenso, medo é meu único aliado nos becos. É tarde demais pra ouvir conselho. Eu vou até o fim, mas no fundo eu me arrependo.